andrecidismoral.com.br. O sol tá baixando. Aí o sol tá na lata, na lata. O sol agora baixou. Ei, é você. Tá todo mundo na quarentena, mas vamos fazer de conta. Quero todo mundo em casa fazendo de conta que tá no paredão. Vou ficar aqui porque a referência aqui é melhor. Vem, Tchuca. Tá preparado pra aquecer o bumbum? É você, gostosa. Vai ficar de quatro e dá tiro com o bumbum. Fica de quatro e dá tiro com o bumbum. Vai ficar de quatro e dá tiro com o bumbum. Fica de quatro e dá tiro com o bumbum. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, dá tiro com o bumbum. Tiro, dá tiro. Bum, bum, bum, bum, bum, gostosa. Ei, ei, minha tia, que é isso? Meu pé é porco. Viaja. Empina o bumbum. Empina o bumbum. Me abaixando, São Gonçalo. Gabriel Adesivos. Ótica da Gabi. Parada é essa? Meu arraial. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Meu vale do lago. Dá tiro com o bum. A polêmica. Bum, bum, bum, bum, bum, gostoso. Viaja! Que isso? Aqueceu? Aquece. Aquece o bumbum. Aquece. Aquece o bumbum. Aquece. Aquece o bumbum. Aquece. Aquece o bumbum. Aquece. Aquece o bumbum. Que isso? Vai ficar de quatro e dá tiro com o bumbum. Fica de quatro e dá tiro com bumbum. Dá tiro com bumbum. Vai ficar de... Eita! Bum, bum, bum, bum, bum. Dá tiro, dá... Eita! Tira, vai, delícia. Que bunda gostosa. Viaje, viaje. Empina o bumbum. Eita. Empina. Gostosa. Empina o bumbum. Empina. Vai ver. André Cedrinhos, o mural de Ibi Koala. Dá tiro, dá tiro, dá tiro, dá tiro. Como bom vai, como bom vai, como bom vai. Aquece, aquece. Minha banda 9325 6666 HMJ Produções. Terrível The Music Brasil.